Lages caem crânios quando estou atuando. Não estou aturando, comédia saturando. Jamais. Eu sou Saturno andando, dias, meses, anos. Anjos com a R na escolta acompanhando, correndo da forma que nunca havia corrido. Hoje sou petróleo, centenas de milhões em litros. Malignos espíritos soltam no precipício. Me perguntei se sou feliz fazendo isso. Olhei minha volta e vi que é mais que um compromisso. Uma missão pra cada dia correr atrás. Já há motivos pra não desistir jamais. Enquanto a angústia aqui já não era novidade. E das mentiras que pensei que eram verdades, minha mente arranhava a perguntar. E se eu não conseguir, onde é que eu vou chegar? Vou seguir com as pessoas que ao meu lado sempre acreditam e motivam meu trabalho. Nem tudo que eu sonhava sempre alcançava, mas meu medo de vencer aqui acaba. Agora é termo, expressão em lança-chamas. Incêndio que não se apaga, nem afaga. Verbo revestido com faca afiada. Ao que olha pro topo e só enxerga uma vaga. Compromissos a almejar, nunca parar de lutar. Tenho bem mais a alcançar. Correndo da forma que nunca havia corrido. Sodoma e Gomorra atiram-se do precipício. Vício nos passos, caminho ao parto. Tudo retirado de momentos que havia sangrado. Pés descalços, sem reclamar dos caros. Claro que não paro, embarco e abraços que respeitam meu trabalho. Não tenho hora nem horário, eu não largo. Não tenho medo nem estou cansado. O futuro é hábil, tenho que ser ágil, ser sempre intocável. Acaso e acasos que causam não estrago. Manso, claro, nunca violento. É que eu sempre espreito toda hora. Momento, vidas que se encontram. Café com alguns relatos. Lendo um jornal à tarde. Imagino que não é tarde de crer e vencer. Pois é tudo tão sinistro. Em cenas vejo almas sendo obra do inimigo. Compromissos.